Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais e nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo esta missão. E no programa de hoje, como sempre, além daquele desfile de boas músicas, teremos o nosso quadro Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas, com a dica de um bom livro para você. Com certeza, cada programa, um bom livro a Ana Paula indica para você. Grandes encontros, sempre um grande encontro entre um artista, um grupo musical, que não gravam habitualmente junto, mas que em dado momento se reuniram e gravaram alguma coisa juntos. E o papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga. E o nosso e-mail para você mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Você pode mandar seu pedido musical de viva voz, basta mandar no arquivo anexo o seu e-mail. Você pode também enviar para a gente a listinha daquele repertório para o especial do mês. Lembrando que o último programa de cada mês é feito por você. Então aguardo a sua listinha, o seu repertório, para a gente compartilhar com os nossos amigos no último programa de cada mês. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir o nosso encontro desta semana ouvindo Sidney Miller, Botequim número 1. A composição é dele, Sidney Miller. Se a vida é pouca, bate palma, bate boca, bate papo no boteco. Vem que a calma faz morada, bate perna na calçada, madrugada, bate a porta quando a noite quase morta vai batendo em retirada. Se a dor é tanta, vem comigo, conta e canta. Que tristeza te amedronta, que paixão te desencanta. Põe teu copo em minha mesa, deixa a dor por minha conta. Que teu pranto com certeza nunca mais há de voltar. José das tantas, meu compadre camarada, não precisa chorar, porque perdeu a namorada, mas não perdeu essa vontade de cantar. Antonieta, vem ouvir meu samba novo, deixa o povo falar. Mostra que a vida não tem só uma faceta, só faz careta quem não sabe argumentar. De bar em bar, minha viola desce a estrada, tira um toque de alvorada, tira um verso de ternura, tira o sol da noite escura, tira o tom da madrugada, faz do amor a partitura, faz da dor a batucada. E o botequim tira de mim uma saudade, fecha os olhos da cidade, mas a vida continua quando o dia sai à rua e a verdade se retrata, se desfaz a serenata, morre o sonho, nada mais. Bar em bar, minha viola dessa estrada, tira um toque de alvorada, tira um verso de ternura, tira o sol da noite escura, tira o tom da madrugada, faz do amor a partitura, faz da dor a batucada. E o botequim tira de mim uma saudade, fecha os olhos da cidade, mas a vida continua quando o dia sai à rua e a verdade se retrata, se desfaz a serenata, morre o sonho e nada mais. Ouvimos com o Sidney Miller, do Sidney Miller, Botequim número 1. Né? Há diversos botequins, número 1, número 2, número 3, depende do bebum, né? Na sequência, vamos atender ao nosso ouvinte Regivaldo, que mais uma vez fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com e pediu para ouvir com Caetano Veloso, Olinda, Cidade Eterna. A composição é do Capiba. Thank you. cidade heróica, monumento secular da velha geração. Ó linda, serás eterna e eternamente viverás no meu coração. Quisera ver-te no passado, ó linda, quando ainda eras cheia de ilusões, para contemplar a tua paisagem, para olhar teus mares, ver teus coqueirais pular na rua com a menina, brincar de roda e de cirandinha, depois subir a ladeira do mosteiro, rezar a Ave Maria e nada mais, rezar a Ave Maria e nada mais. Quisera ver-te no passado, a linda, quando ainda eras cheia de ilusões, para contemplar a tua paisagem, para olhar teus mares, ver teus coqueirais pular na rua com a meninada, brincar de roda e de cirandinha, depois subir a ladeira do mosteiro, rezar a Ave Maria e nada mais, rezar a Ave Maria e nada mais. Ó linda, eterna, ó linda, eterna. Ouvimos com Caetano Veloso, do Capiba, O Linda Cidade Eterna, atendendo ao pedido do Regivaldo. Grande Regi, valeu. Obrigado aí pela participação. Continue sempre participando com a gente, também divulgando nosso programa, ok, Regi? E eu sei que você faz isso também, amigão. O Regi fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com, da mesma forma que o Abel. E pediu para ouvir do João Bosco e do Aldir Blanc, com a Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista. Me lembrou Atendendo ao Abel Passos, ouvimos com Elis Regina o Bêbado Equilibrista do João Bosco e do Aldir Blanc. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro Leite Derramado, escrito por Chico Buarque. Francisco Buarque de Holanda nasceu em 19 de junho de 1944 na cidade do Rio de Janeiro. É cantor, compositor, dramaturgo, escritor. Foi casado com a atriz Marieta Severo e juntos tiveram 3 filhos. O livro conta a história da poderosa família Assunção na versão de Eulálio, um senhor idoso internado em um hospital que rememora repetidamente para sua filha e as enfermeiras a sua história e a trajetória decadente de sua base familiar, apresentando fatos históricos do Brasil e da mentalidade burguesa incrustada na política brasileira, bem como seus traumas e suas aventuras. Eulálio lembra Brás Cubas, de Machado de Assis, pelo seu insucesso, mesmo sendo fruto de uma elite social. O livro, assim como o texto de Machado e Memórias Póstumas de Brás Cubas, apresenta capítulos curtos, cenas repetidas, uma espécie de videoclipe. Chico cria uma narrativa sem ordem cronológica, porém de maneira genial. É possível ir montando esse quebra-cabeça da história da nossa personagem de acordo com as suas narrativas e assim contextualizando com os costumes e valores do último século. Chico faz referências à queda da Bolsa de Nova York, à Era Vargas, à ascensão nazista e à Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar, entre outros acontecimentos. Eulálio, hoje já decadente, pertenceu a uma família aristocrática. Seu tataravô chegou ao Brasil na comitiva da família real portuguesa. Já seu bisavô foi o grande barão dos Arcos. Seu avô esteve sempre ao lado de Dom Pedro II, enquanto seu pai era um senador da República Velha. Com o decorrer dos anos, acompanhamos a queda da elite carioca, que vai se adaptando às constantes mudanças sociais e tendo seus valores alterados. Em sua história, Chico delimita bem o aspecto social de cada gestão presidencial e escancara a questão educacional brasileira, que sempre foi privilégio de uma minoria. Os padrões morais dessa minoria sempre foram conservadores e dotados de preconceitos raciais, mostrando que esse sistema nunca preparou a formação de uma sociedade mais ética e desenvolvida. Acima disso tudo, Leite Derramado apresenta uma grande história de amor mal resolvida e acabada, que atravessa anos. Eulálio relembra diversas vezes da mulher, Matilde, a mulata por quem se apaixonou durante uma missa na Igreja da Candelária. Chico descreve o amor de uma forma poética, aquele que se dá como parceiro, que não se importa em revelar seus sentimentos, sejam eles repletos de fracassos ou não. E isso está claro ao lado de Eulálio em seu leito de morte durante todo o livro, a busca constante pelo amor perdido. Leite Derramado é um livro despretensioso, com uma narrativa agradável e simples de ser consumida, mesclando trechos divertidos e trágicos. Uma leitura intensa, com personagens falhos, mesquinhos e egoístas, como todos nós somos. Além de contar ainda com toda a ambientação do último século, criando um Rio de Janeiro palpável, quase real para quem lê, apresenta consigo todo o aspecto histórico da época, Leite Derramado é uma história que lhe fará refletir durante muito tempo. Vale a pena ler. O Cantinho das Letras fica por aqui. Eu quero agradecer a audiência de todos, o carinho dos ouvintes, os e-mails que temos recebido. Continue escrevendo para nós. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau! Esta foi Ana Paula Ruas com a sugestão, com a indicação de mais um bom livro para você no quadro Cantinho das Letras. E você tem essa semana inteirinha para ler esse livro e aguardar ansiosamente, que eu sei, a próxima indicação na semana que vem da Ana Paula de mais um bom livro. E se você tem alguma dúvida sobre o livro, sobre literatura, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. A Ana Paula também pediu até para ouvir a propósito do livro, né, que tem uma certa relação entre o livro e essa música, pediu para ouvir com Chico Buarque, Barra Funda, do Chico Buarque. Era Aurora, não era Aurélia, ou era Ariela, não me lembro agora. É a saia amarela daquele verão que roda até hoje na recordação. Oh, foi na Penha, não foi na Glória. Gravei na memória, mas perdi a senha. Misturam-se os fatos, as fotos são velhas. Cabelos pretos, bandeiras vermelhas. Foi Garrincha, não foi de bicicleta. Juro que vi aquela bola entrar na gaveta. Tiro de meta, foi na guerra. É noite alta, gritou o astronauta que era azul a terra. Quando a verde rosa saiu campeão, cantando cartola ao romper da manhã. Salve o dia azul, salve a festa, que salve a floresta, salve a poesia. Que salve este samba antes que o esquecimento baixe seu manto cinzento. Foi Glorinha, não era Maristela. Juro que eu ia até casa na Penha com ela. A vida é bela, é, não era Zizinho, era Pelé. Aliás, Soraya era na pele, era amarela saia. Foi quando a verde rosa saiu campeã, cantando cartola ao romper da manhã. Oh, salve o dia azul, salve a festa, e salve a floresta, salve a poesia. E salve de samba antes que o uísque do esquecimento. Baixe seu manto cinzento. Era aurora, não, era barbarela. Juro que eu ia até o Cazaquistão atrás dela. A vida é bela, é Garrincha, é Cartola e é Mandela. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Atendendo a Ana Paula Ruas, ouvimos com Chico Buarque, Barafunda, a composição do Chico Buarque. Na sequência, vamos ouvir do Zé da Zilda, Carlos Cachaça e Cartola, com Paulinho da Viola, Não Quero Mais Amar a Ninguém. Amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Semente de amor sei que sou desde nascença, mas sem ter vida e fulgor, eis minha sentença. Tentei pela primeira vez um sonho vibrar. Foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Às vezes dou gargalhada ao lembrar do passado. Nunca pensei em amor, nunca amei nem fui amado. Se julgas que estou mentindo, jurar sou capaz. Foi simples sonho que passou e nada mais. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. O meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Deixando espinhos que dilaceram meu coração. Deixando espinhos que dilaceram meu coração. De Zé da Zilda, Carlos Cachaça e Cartola, ouvimos com Paulinho da Viola, Não Quero Mais Amar a Ninguém. Grandes Encontros. O nosso grande encontro hoje, vamos lembrar, uma gravação feita entre Johnny Alf e Caetano Veloso, a composição do Johnny Alf e do Ronaldo Bastos, Olhos Negros. Olhos negros, negros são os breus, se não são ao me olhar. Olhos negros, por não serem meus, serão do mar. Mares negros, mares negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. Barcos negros, velas, ventos, naus a me levar. Olhos negros, diz quem é você. Não me nego sim, guarda para mim o negro olhar. Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negro do mar. Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar. Luzes negras são como faróis a me guiar na luz negra do negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. Barcos negros, velas, vento, naus a me levar. Olhos negros, diz quem é você. Não me negue o sim, guarda para mim o negro olhar. Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negro no mar. Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar. Luzes negras são como faróis a me guiar na luz negra do mar. Do mar. Do mar. Olhos negros. Olhos negros. Do mar. Nosso Grandes Encontros hoje apresentou Johnny Alf e Caetano Veloso cantando do Johnny Alf e do Ronaldo Bastos, Olhos Negros. Lembrando que o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio da sua lista para o nosso especial do mês, envio da sua lista com o seu repertório de para o nosso especial do mês. É o batepapomusical1@gmail.com. Eduardo Gudim, dele, refaz. Refaz momento que se perder. Quem mais, além de nós, será capaz de avaliar o amor, que era a moeda do lugar, só quem viu dirá, quem estava lá pode contar. Refaz, meu violão foi capaz. Quem cantar é uma nação, herdeira dessa tradição, que um dia tinha de voltar. E faz momento que se perdeu. Ouvimos com Eduardo Gudim, do Eduardo Gudim, Refaz. Na sequência, vamos ouvir do Chico Buarque com Adriana Godoy, Televisão. Observem essa letra, que é muito interessante, letra, se não me engano, composição do ano de 1968. Veja você, Televisão apareceu na década de 50. E em 1958, Chico Buarque já tinha essa visão. Observem essa letra. Fala só com seus botões. homem da rua, com seu tamborim calado, já pode esperar sentado. Sua escola não vem, não. A sua gente está aprendendo humildemente um batuque diferente que vem lá da televisão. No céu a lua, que não estava no programa, cheia e nua chega e chama pra mostrar evoluções. O homem da rua não percebe o seu chamego, e por falta do outro nego samba só com seus botões. Pensa o seu namoro. Quem quer riso e quem quer choro, não faz mais esforço, não. E a própria vida ainda vai sentar sentida, vendo a vida mais vivida que vem lá da televisão. Homem da rua, por ser negro conformado, deixa a lua ali de lado e vai ligar seus botões. No céu a lua encabulada e já minguando, numa nuvem se ocultando, vai de volta pros sertões. Esta foi Adriana Godoy, cantor do Chico Buarque, televisão. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. No nosso papo nutritivo de hoje, vamos falar sobre o iodo. Vamos entender por que houve adição e agora a redução do iodo no sal de cozinha. Trabalhando sal é amor, o suor que me sai. Vou viver... A adição do iodo no sal de cozinha é obrigatório por lei. E o primeiro decreto foi em 1959. Quando se determinava que o sal seria iodado na proporção de 10 microgramas por cada quilo de sal. No entanto, o decreto mencionou que tal providência só deveria ser adotada por lei em áreas de bosque endêmico. Como o decreto era vago e abrangente, a indústria de sal não cumpriu. E foi no ano de 1975, depois de um censo de bosque em crianças na fase escolar, que indicou que cerca de 15% das crianças apresentavam bosque. Esse número é considerado muito alto. Seguiram-se outros decretos e leis, porém, só em 1982, se criou um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para se estudar a melhor maneira de sanar esse problema. Foi então determinado que o iodo seria distribuído gratuitamente para as empresas e a fiscalização seria bem severa. Por causa de uma resolução da Anvisa, a partir de 98, o brasileiro passou a consumir mais iodo. O valor antes de 40 a 60 microgramas por quilo de sal passava a ter de 40 a 100 microgramas por quilo de sal. Porém, mais tarde, um estudo realizado com a população brasileira levou a Anvisa a reavaliar essa resolução de 98. Em março de 2003, o órgão reduziu novamente o teor de iodo, ficando o valor mínimo de 20 e o máximo de 60 microgramas de iodo por quilo de sal. E o último estudo realizado em 2007 está refletindo na última alteração, que foi decretada agora dia 26 de abril de 2013, e esse estudo provou ainda grande quantidade de iodo na alimentação do brasileiro. O consumo de iodo tem muita relação com os hormônios produzidos pela tireoide, e para que ela funcione adequadamente, devemos consumir uma dosagem mínima de iodo, aproximadamente 200 microgramas por dia. Como fonte de iodo temos o camarão, crustáceos em geral, peixes de água salgada e o sal de cozinha. Mas eu volto com esse assunto em outro papo nutritivo. Água vira sal lá na salina, quem diminuiu a água do Então, a última resolução da Anvisa determina que o sal de cozinha deve ter no mínimo 15 e no máximo 45 microgramas de iodo por quilo de sal. E isso ainda vem dividindo muitas opiniões. Particularmente, acho que a Anvisa deveria determinar a diminuição de sal em alimentos como biscoitos, enlatados, embutidos e, consequentemente, diminuiria a ingestão de iodo. Depois eu volto com mais dicas de nutrição. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga com mais um Papo Nutritivo. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Carol Saboia, Ao Amigo Tom. A composição é de Osmar Milito e Marcos e Paulo Sérgio Vale. Marimbás e saltão, amigo, toma aqui é teu lugar. Se alguém de novo te chamar pra lá, alegue o fim de uma canção ou medo de avião e nunca partas mais. Porque se depender de nós ou de uma oração, você não volta mais. Laia, laia, laia, la. Laia, laia. Ouvimos com Carol Saboia ao Amigo Tom, a composição do Osmar Milito, do Marcos e do Paulo Sérgio Valle. Do Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, vamos ouvir com Dori Caymmi, A Flor das Estradas. A luz que brotava da mata no meio da noite parada, não vinha da lua inquieta, mas da inspiração do poeta. Cabelos de fogo de prata que em lágrimas de serenata formavam um colar de sereno, caindo madrugada, não vinha da luz deslumbrante, mas do alumbramento do amante, de mãos transbordantes de aurora, que em sua paixão noite afora bebeu mel de leite e veneno na fonte. Crescia na rua durante o esplendor da alvorada, não vinha da luz nem da cor, mas sim da alma do trovador, bordada de estrela e de lua, andar por aí toda noite cantando seu cântico amendo pra aquela que é dona do reino da passarinha. Ouvimos com Dori Caymmi, do Dori Caymmi e do Paulo César Pinheiro, Flor das Estradas. Na sequência, vamos ouvir com Roberta Sá, Cicatrizes, também do Paulo César Pinheiro e do Miltinho. Amor. Paulo César Pinheiro e Miltinho, ouvimos com Roberta Sá, Cicatrizes. E agora, chegando à reta final desse nosso encontro desta semana, vamos ouvir com Os Cariocas, Amor de Nada, do Marcos e Paulo Sérgio Vale. Saber por que que nadam, como tanta gente que vive sem saber por que nasceu. Olha que essa vida é água, quanta gente nada, nada entende de amor. Chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que participou comigo com seus pedidos musicais, com as suas sugestões. Quero agradecer a você também que curtiu a gente até agora, que ficou nessa hora inteira ouvindo a gente e relembrando, tenho certeza, de bons momentos, boas músicas, matando saudade. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, também convidá-los a participar pelo Bate-Papo Musical 1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.